que você entenda o meu coração. Na minha vida você é a primeira opção. Nunca amei ninguém, nunca quis ninguém, eu só quis você. Quer pagar pra ver? Vem agora aqui. Eu vou te provar, eu vou te abraçar, eu vou te beijar, te fazer carinho, te dar muito amor. Eu vou te namorar, não vou te esquecer, quero só você, eu só sei te amar. Sou o seu gatinho, dou banho de língua, você vai gostar. Eu vou te provar, vou te abraçar, vou te namorar. Eu vou te beijar, quero só você, eu só sei te amar. Não vou te esquecer, quero só você, eu só sei te amar. Sou o seu gatinho, dou banho de língua e você vai gostar.